Bruno 805, desça 2000, autorizada final do IADS, que foi reporte estabilizado do aparelho do DPR. Seguinte, autorizado 2000, reportada final IADS, do pisto 1805. Ingresso Interlagos, reporte rotatória, November Yankee Mike. Reportará rotatória, November Yankee Mike. 809, Solo Zulu 9, taxia Kilo Pato 3, posição 06, Pato 3, atenta ao sinalizador. Kilo Pato 3, 06, Pato 3. E fazer chegada via 6212, chamar estabilizado? Desce 2000 pés, autorizada final do IRS, o Xanã 6212, ajuste de altímetro no 097. 2017 vai chamar estabilizado. Beleza, curso localizador, tem a pista à vista, o gol 1805. 805, chama a torre, 1185, bom gol. 1-1-8-9-5, até breve. Salvador, boa noite, voo 1805, estabilizado em LS, pistão no zero, tem a pista vista. 1805, boa noite, checa trem de pouso, vento 120 graus, 049, autorizado, pouso, pista no zero. Livre pouso, pistão no zero, marcha travado, voo 1805. Mike, chame a torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, obrigada. Torre Salvador, Papatango November Yankee Mike na rotatória. November Yankee Mike, autorizado, sinal no 7, forma eixo livre. November Yankee Mike. Torre November Yankee Mike a 2 milhas. November Yankee Mike, vento 120 graus, 059, autorizado pouso, pista no 7. Livre pouso, November Yankee Mike. Só confirmando, Torre, o November Yankee Mike vai prosseguir com toque arremetido no 7. Ok, tem estimado e quantos toques? 3 toques. Suficiente. Livre toque, November Yankee Mike. Autorizado, toque arremetido, 26 graus e 04 metros. Autorizado, toque arremetido no 7, no Yankee Mike. Boa noite, Torre. 6212, do Chanel, toma uma mira do externo. 6212, boa noite, formarei pista livre. Combinado. Boa noite, 05, Solas 24, livre à direita, taxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, boa noite, 05. Chanel 6212, vento 110 graus, 04 nós, autorizado pouso, pista 0, confirma trem baixo. Check Mike, tocou o Hermeteus 24, curva à direita, aguardando para ingressar na perna do vento pela direita, 17, 9, Check Mike, confirmando, aguardando para ingressar na perna do vento. O Yankee Mike vai conseguir subir aí em frente e vai guardar para ingresso a perna do vento, por curva à direita, então no 7. O Xanema 6212, confirmando autorizado pouso, pista no 0120 grau 049. Livre pouso na 10, confirmando baixado e travado, 6212. Mike, curva direita. Autorizado, pegando o vento pela direita, 17, ataguarda aeronave, curva final no 0. 9 Mike, Mike. Sobre o Rick Mike, da presente, vai curvar à direita para ingressar a terra do vento. Da 17, visual com a aeronave, ele está aproximando da manobra. Mike ingressa do vento 17, utilizando o cruzamento eixo de aproximação do 10, aqui. Reporta no cruzamento eixo. Vai reportar no cruzamento, na verdade que não. Sola 07, livre à direita, taxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette pro 076212, muito obrigado. Sobre o Eric Mike no cruzamento 2, Sola 07. Ok, ciente. Mantenha a perna do vento, aguardando para girar a base. 9 Eric Mike. Mantendo a perna do vento, aguardando para girar a base, visual com a aeronave lá no 0. Country 152, Cornell, Salvador, Tower, 118, decimal 95. Good night, sir. 8095, thank you, sir. So, Tower, good evening. Turn 3162, Benson, all the market. Turn 3152, wind 130 degrees, 04 knots, clear to land, runway 0, check land gear. Down and lock it. Roger. Que mais tem condição de ir à base, visual com a aeronave na curta da 10. Yank Mike, autorizado a tirar a base e final, forma na eixo livre. Girando base para o final, reporta, guarda pista livre da Yank Mike. Mike, vento 120 graus, 049, autorizado tocar e arremeter pista no Sérgio. Autorizado tocar e arremeter na cabeceira no site da Big Mike. On the ground at 3-1, approved taxi via Alpha Juliet, gate 06. Alpha Juliet, 06, at 3-1-2. Mike, tocou remeter aos 33, não tenho tráfego a reportar, é porta final no 7. É porta final no 7, tem condição de executar mais duas aproximações? A critério, não vem aqui, Mike. Claro. I only to confirm is that 3152 clear, enter the taxiway to left and go to finger number 6, that's it? Affirmative. Thanks. Foi Salvador, o Dr. Rick Mike, tem condição de aproximação na 1-0 para toque remetida? Afirmo, reporta a final do 1-0, não vou ver que vai. Desce a 2.000 pés, autorizado para o ADTAP, ajuste 1.016. Mike de base para final da 1-0. Vem aqui, Mike, 120 graus, 069. Autorizado a tocar MT, pista 1-0. Autorizado a tocar MT na 1-0, na Vodrick Mike. Salvador, 355-5. Boa noite, contato radar, passando 140, posição Conde, foi na proa de Pelo, guardando chegada a Bonfim, Costa Descida. Proa de Pelo, chegada a Bonfim, a Costa Descida, 5-5-9. November, que mais? Procura MT 237, reporta final 10. Ah, dá pra gente, vai prosseguir pro pouso completo 97, por gentileza, o November, que mais? Excelente, reporta final 10, November, que mais? Ah, sim, vai reportar no final 97, November, que mais? Eric Mike, de base para final, para pouso completo, turno no 7. Eric Mike, autorizado pouso, pista no 7, entre 1 no 0 grau, 05 nós. Autorizado pouso, na cabeceira 1 no 7, o nome do Eric Mike. noite, voo 905. 905, boa noite, Natal 370 autorizado, via Pessoa 10. Cola pista no 0, curva esquerda, sai da PUC, transição Zipar, controle 120, decimal 8, aciona 5427. 370 autorizado para Natal, via rota do Pono, Pessoa 10, aerovia, decola da 10, curva esquerda, sai da PUC, Zipar, 208, controle, aciona 5427, boa noite, 05. Correto, reporta o feedback, sinal, boa noite, 05. Fala quando pronto, obrigado. Pink Mike, Solos 4-2, autorizado Black Track, táxi 4-4, não corte de frequência. Autorizado ILS, almeada 2, autorizado, sinal de ILS é que foi repostabilizado localizador, né? 258. Contaremos 50. A 258, são 10 graus aqui para a esquerda, só para evitar um cúmulo aqui na final. Livre, responsabilizado, chama a 258. Passaremos. Salvador, trip 5595 no ideal de descida. Trip 5595, autorizado descida 4000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 6. 4000 pés, 5595.